Zé Ricardo e Thiago Turbinada para o Valdário de Brasília, meu novo amigo do Facebook. Valdário, seja muito bem-vindo, um abração para você, viu? O Péricles Matias, de Paraguaçu, nas Minas Gerais, me mandou uma mensagem. Cleito, seu programa é bom demais, toca o que a gente quer ouvir. Gostaria que você mandasse essa música para uma pessoa muito especial, que é a Claudiane. O Péricles Matias é de Paraguaçu, Minas Gerais. Ele curte o nosso programa pela Objetiva 1 FM do meu amigo Júlio Bueno. O Péricles pediu e eu vou tocar. Djalma e Nilcinho, Meu Segredo. Sabe como me fazer feliz? Não adianta eu esconder, basta só você querer. Quanto até o que eu não fiz. Se você quer, em momento algum eu digo não. Sigo sempre o seu conselho, você é o meu espelho, meu caminho em direção. Você tem meu segredo, é tudo que eu preciso pra afastar o medo que tenho no sorriso. Você tem meu segredo, é tudo. Nosso amor é infinito. Seu olhar me dá coragem pra seguir essa viagem onde tudo é mais bonito. Se você quer, não existe sacrifício que eu deixe pra depois. Faço tudo por nós dois. Seu amor é o meu vício. Você tem meu segredo, é tudo que eu preciso pra afastar o medo que tenho no sorriso. Você tem meu segredo, é tudo que eu preciso. Djalma e Nilcinho, o meu segredo para o João Guedes, que passa a partir desse momento a fazer parte do nosso Facebook. João, um abração para você, seja muito bem-vindo. Belmonte Amaraí, Desventura. Com esse amor em você. você me agradou e porque sempre te amei. Eu sei que você não sabe, você sabe o que eu não sei. Você, menina bonita, estimosa, santa e pura, é toda minha desdita, é toda minha loucura. Tenho sofrido bastante, mas não mal com este amor. Sofro até com alegria, pois você é minha dor. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Belmonte Amaraí, Desventura. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Ei, agora estamos chegando a época boa, né? O povo só quer saber de festa. Daqui pra frente é só festa. Acabou o serviço. É uma festa aiada danada, confraternização de empresa. A turma da cidade grande vai pro interior, chega com os bolsos cheios de dinheiro, contando vantagem, gastando, pagando cerveja pra todo mundo. Ei, mas é bom. Olha, se você estiver organizando uma festa e não tiver contratado o artista ainda, eu quero oferecer para você a RBM Música, tem à sua disposição os shows de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Os Canarinhos do Brasil, Djalma e Nilcinho, Eliane e Samuel, Wagner Simão, Sula Mazurega, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61 99981-3601. 61 99981-3601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. O meu amigo Olinto, lá de Conceição do Araguaia, lá no estado do Pará, o xerife verde da cidade, o homem que cuida das plantas lá da prefeitura, né? Ele me telefonou outro dia para falar que ele gostou demais do lançamento da Eliane e Samuel. Olinto, nós preparamos esses meninos com muito carinho, viu? É um trabalho todo que vem sendo feito há um ano pelo Mozart Silva, pelo compadre, pelo Pinoco, por mim. E os meninos realmente estão no ponto, né? Já estão aí e já estão ganhando a estrada. Já começaram a surgir os primeiros contratos, os primeiros shows. E eu vou atender o Olinto. Olinto, um abração para você. Eliane e Samuel, aqui mora a gente. E bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda. Ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando. Batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. E você grita reclamando que o barulho tá demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, até sem-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada.

E os velhos, compadre, metido a galo cego. Entusiasmado que sou aí, compadre. Os velhos é que eu acho graça, de titela empinada, pra impressionar as coroas que encontram na caminhada. Usam a sunga moderna, daquelas bem apertada, sem ter consideração com a falecida espingarda. Aí tem de tudo, compadre. De tudo mesmo. É no calçadão, que a gente evita morrer, ainda arrisca ter mais uma paixão. É no calçadão, que a gente evita morrer, ainda arrisca ter mais uma paixão. Ei, compadre, tô perdão, tipinho lá, que não é bem do nosso time, não. Será que é aquele tal bicho, compadre? É o Dar. Tem até um tipo esquisito, que nem gosta de viola. Só de ver que eu tô olhando, ele já se descontrola. Atravessa o andamento e em vez de marcha rebola. Não sei se é o Dar de chibungo ou com pouco é o Dar boiola. Mas não é a mesma coisa não, compadre? Uá, compadre, esse rama eu não compreendo não, senhor. Pra mim que boiola, chibungo, gualira, baitola, sartamoja, tudo um trem só. É um trapezinho, compadre. Muito mais corajoso que nós, hein, compadre? É, bruto no trem. É de ver. É no calçadão, é no calçadão, que a gente evita morrer, ainda arrisca ter mais uma paixão. É no calçadão, que a gente evita morrer, ainda arrisca ter mais uma paixão. Viu aí, compadre? Lá no calçadão é desse tipo aí, ó. Tem de tudo por lá, né, compadre? O aí é só sair pra topar com você. Aqueles mulherzão, hein, compadre? É, diversa, tem que estar no milhão, né, compadre? Que compensa casada. É verdade. Andamento bonito, marcha batida pura, né? Zé Mulato e Cassiano, o calçadão. No próximo bloco eu tenho uma dica pra você. Cuidado com as viagens de fim de ano. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Eu estou recebendo uma mensagem aqui do Nilson. Cleiton, eu conheci seu programa há pouco. Está passando aqui na rádio da nossa cidade, Jaupassi. Eu achei muito interessante. Mande aí aquele alô especial para toda a equipe da Rádio Lírios do Campo, em especial para o nosso querido diretor, o Vanderlei de Oliveira, o famoso Buleléu. Ô Nilson, um abração para você, para o Buleléu, para essa turma boa aí, o nome bonito da rádio, né? Lírios do Campo, é o nome de um livro do escritor gaúcho, o Érico Veríssimo, Olhai os Lírios do Campo, né? Um abração para a turma boa lá de Jaupassi, no estado de Goiás. Minha amiga, eu sei que você gosta de se cuidar, né? Por isso é que você tá bonitona assim, né? É, rapaz, agora seu marido, isso é um relaxado. Você tem que cuidar dele, senão ele vai virar um maracujá de gaveta daqui pra ali. Hoje só fica feio quem quer. Já está à venda a mais revolucionária linha de produtos de beleza Puro Ômegas. Contém ômegas 3, 6, 7 e 9... A maior descoberta da ciência em benefício da sua saúde e da sua beleza, viu? Olha, tem shampoo, tem condicionador, tem máscara capilar para você ficar com o cabelo bonito, tem creme de pentear. Esse creme de pentear, ele é bom, porque meu cabelo, ele é que manda nele, ele não fica onde eu quero, não. Depois que eu passei a usar esse creme de pentear, ele está ficando no lugar certo, viu? E tem uma linha completa de hidratantes para você ficar com a pele macia e sedosa, viu? Você quer ver direitinho? Entra lá no site saudecombeleza.com.br, é a nossa loja virtual. E se você quiser também comprar pelo telefone ou se transformar num representante aí na sua cidade da Puro Ômegas, é só ligar 613-532-6993, de 8 da manhã às 7 da noite, 613-532-6993. Com Puro Ômegas você vai ter saúde com beleza. A dica de hoje, nós estamos chegando agora na época de final de ano, que tem muitas viagens. E eu sei que as pessoas ficam aflitas para pegar a estrada, né, para chegar logo. E tem uma coisa perigosíssima, é o pessoal sai e no primeiro boteco que tem encosta e toma uma. Vamos tomar uma, toma uma. E as pessoas têm, não, quando eu bebo eu dirijo melhor. Não, isso é ilusão. Então primeiro, não adianta você correr, porque você vai ganhar o quê? Meia hora, uma hora? colocando a sua vida em risco, da sua família, e principalmente quem vem do outro lado certinho, que não tem nada a ver com a história. Eu não tenho nada que me faça ultrapassar um carro na estrada se eu não... Não adianta o carro da frente dar sinal, dar luz, mandar passar, que eu não passo. Se eu não estiver vendo... Primeiro que a linha tem que estar pontilhada. E eu tenho que estar vendo lá na frente, senão eu não passo. Teve um amigo meu lá de Coromandel, o Clodoveu, o caminhoneiro mandou ele passar, ele ficou 6 meses no hospital. Ele foi passar, veio um caminhão de lá, passou por cima dele, ficou 6 meses no hospital. Então, gente, vamos fazer o seguinte, quando você for viajar, primeiro, faça uma revisão no seu carro. Pneu novo, não viaja com pneu careca, não. Né? Faz uma revisão no motor, não coloca muito peso no carro, não coloca muita coisa em cima. Né? Se você tá, não tenha pressa na estrada. A cada 2 horas você dá uma paradinha, toma um cafezinho, vai devagar, bota um sonzinho, vai conversando com a família. Né? Nada de correria, porque você já pensou, você sai para alegria de férias e voltar ou para o hospital ou dentro de um caixão? É o que acontece, você pode ver que toda festa, pode esperar, o balanço que vai ter nas televisões aí, mais de 200 pessoas vão morrer o mês que vem, isso eu já estou falando antes, anota aí para depois você ver se não é verdade, você, pelo menos você pode sair dessa estatística, né? Você tendo cuidado, outra coisa, não viaja de noite não, você não está acostumado, viaja, ó, sai cedo, sai 6, 7 horas da manhã, quando der 7, 8 horas da noite você para, encosta no lugar, no hotelzinho, descansa, viu? Não dá sorte pro azar. Essa é a dica que eu tenho. Cuidado com as viagens de fim de ano. É um período de festa e de alegria para você ir e voltar são e salvo para sua casa. O avô do João, Cleiton Aguiar, Capim Guiné. Plantei um sítio no sertão de Piritiba, 2 pés de guataíba, caju, manga e cajá. Peguei na enxada como pego um catingueiro, fiz saceiro, botei fogo pra ver como é que tá. Tem abacate, jenipapo, bananeira, milho verde, macaxeira, como diz no Ceará. Cebola, coentro, andou, feijão de corda, 20 porco na engorda, entregado no currá. Como em Tarraça, fiz tudo aqui sozinho, nenhum pé de passarinho veio à terra semear. Agora veja, compadre, a safadeza, começou a malvadeza, todo bicho vem pra cá, num planto capim que né, pra boia, pra narrabo. Diabo, tô retado com você. Tá vendo tudo e fica aí parado, com cara de viado que viu caxinguelê. No planto da pinguiné, pra boia, pra narrabo. Tô virado no diabo, tô retado com você. Tá vendo tudo e fica aí parado, com cara de viado que viu caxinguelê. Suarana só fez perder a cidade, Pardal foi pra cidade, virou a minha saqué. Dona Raposa só vive na maldade, me faça caridade, se vire e dê no pé. Sago e trepando no pé da goiabeira, sarigue na macaxeira, tem teta manduá. Minhas galinhas já não ficam mais paradas, e o galo de madrugada tem medo de cantar. Num planto capim-guiné, pra boia, pra narrabo, tô virado no diabo, tô retado com você. Tá vendo tudo e fica aí parado, com cara de viado que viu caxinguelê. Num planto capim-guiné, você tá vendo tudo e fica aí parado, com cara de viado que viu caxinguelê. Num planto capim-guiné, pra boia, pra narrabo, tô virado no diabo, tô retado com você. Cleiton Aguiar, Raul Seixas e Wilson Oliveira, Capim-guiné. No Cantinho do Rei eu vou trazer a Pimentinha, né? A Elis Regina. a maior cantora que o Brasil já teve, para cantar um sucesso do Roberto Carlos, As Curvas da Estrada de Santos. Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer. Entre no meu carro e na Estrada de Santos, você vai me conhecer, é, vai me conhecer. Só, eu me sinto muito só. Mas se acaso numa curva eu me lembro do meu rumo, eu piso mais fundo, corrijo num segundo, não posso parar. Distância se perder. Mas o amor que eu perdi, eu novamente encontrar. As curvas se acabam e na Estrada de Santos eu não vou mais passar. No Cantinho do Rei, Elis Regina, cantor do Roberto Carlos, As Curvas da Estrada de Santos, para o José Carlos de Carvalho. Ele é lá de Cícero Dantas, na Bahia, trabalha na Buqueirão FM, é o nosso colega, né? Meu programa está passando lá, ele disse que está com audiência muito grande, graças a Deus, meu programa, do Edelson, do Diego Valadares, né? E ele já começou a tocar a música da Eliane Samuel. Zé, um abração para você, muito obrigado, viu? Cícero Dantas fica ali. É, na divisa com Sergipe, fica 80 quilômetros da cidade do Edelson Moura, lá em Lagarto, né? E o Zé vai ver com a turma lá, como é que faz. Pra uma hora dessa, a gente vai lá aproveitar essa audiência, pra gente faz um evento. Eu sugeri para ele conversar com os empresários lá, com o prefeito, pessoal da região, para levar o Saudade Nacional, que é um show barato, né? Reúne no mesmo palco, no mesmo show, Márcia Ferreira, Edelson Moura e Cleiton Aguiar, um show barato e que tem um apelo popular muito grande. Ô Zé, um abração para você e para os nossos colegas da Buqueirão FM. Muito obrigado pelo carinho da sua atenção, viu? Alô? Alô, nota boa, seguinte, dois mineirinhos. Não, isso aqui foi lá nos Estados Unidos, rapaz, porque se fosse no Brasil não acontecia nada. Lá nos Estados Unidos, o povo vai para o tribunal e a sentença sai na hora, né? O Bill e o Sam eram amigos, assim, na faixa dos 79, 80 anos e tal. Eles tinham um parque, todo dia eles encontravam no parque, ia lá alimentar os pássaros, jogar milho para os pássaros, observar os esquilos e falar dos problemas do mundo. Eles consertavam o mundo na conversa ali. Um dia o Bill não apareceu. Aí o Sam ficou preocupado, achou que ele estivesse doente e tal, etc. E aí o Bill sumiu e não apareceu nos próximos dias e nas próximas semanas. Aí o Sam ficou preocupado. E eles se conheciam só ali do parque, não sabia o endereço, não sabia o telefone, não sabia nada e não sabia o que tinha acontecido com ele. Passado quase um mês, o Sam já estava chateado, porque ficou na sua mente a última vez que ele estivera com o Bill, indo ao parque como de costume. O Bill estava sentado lá. Ei, mas o Sam ficou na alegria danada, ficou feliz demais. Mas Bill, o que aconteceu com você, rapaz? O Bill falou assim, rapaz, eu estava na cadeia. Cadeia? Mas o que aconteceu? Aí o Bill falou assim, você lembra da Vanessa, aquela maravilhosa garçonete loira ali da padaria? Claro que eu lembro. O que aconteceu? Bom, ela foi na polícia e me denunciou por estupro. E eu, com os meus 79 anos de idade, fui todo feliz para a corte, lá na frente do juiz, e me declarei culpado. Aí o amigo falou assim, e aí? E aí que a porcaria daquele juiz me condenou a 20 dias de cadeia por falso testemunho. O juiz não acreditou. No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Quem está chegando para fazer parte do nosso Facebook é o Serginho Sá Silva, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O Serginho, um abração para você, seja muito bem-vindo, viu? Essa semana eu falei, foi com o Jefferson Borba, lá da Oporte Jeans, né, da fábrica de jeans, lá em Toritama, lá no estado de Pernambuco, e ele estava me dizendo que está vendendo mais do que banana na feira. Eu falei, Cleiton, eu não imaginava a repercussão que fosse ter com anúncio no seu programa. É gente, eu recebo o dia inteiro, eu estou atendendo telefonema e mandando pedido, né? Porque principalmente nessa época agora, é uma época boa para você iniciar um negócio, uma grande oportunidade que eu estou dando a você para você ganhar dinheiro na sua própria casa, no seu local de trabalho, sendo você um revendedor Oporte Jeans aí na sua cidade. Calças, bermudas, saias, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil, direto da fábrica em Toritama, Pernambuco, com a possibilidade de você lucrar até 100% e ainda vender mais barato que a concorrência. É uma oportunidade rara para lojistas, representantes, sacoleiras e até para quem tem família grande, porque vale a pena, a economia é de verdade, viu? Vou te dar dois telefones, 61-9981-3601, 9981-3601 da Vivo, ou 81438802, 81438802 da TIM. A entrega é via transportadora para qualquer lugar do país. Ligue agora e torne-se um revendedor Oporte Jeans. Você começa fazendo pequenos pedidos, vai crescendo aos poucos, logo logo você vai ter a sua própria loja. Seja um revendedor Oporte Jeans, o Jeans do Brasil. Aniversariando hoje, o meu amigo Willon Vander Lopes, aqui de Taguatinga, o meu amigo Humberto Bitar, lá de Formosa, Valisson Souza, Fernando Correia da Silva, Michela Viana, Maria Santos, o meu primo rico, Dr. Geraldo Aguiar de Vasconcelos, aqui em Brasília, Ivan Rogério, o meu xará, o Cleiton César, o Cleiton aqui, ele é genérico, original sou eu, né? Porque eu tô com 63, ele tá com 39. A Sandra Lúcia Hensen Espanholo, a minha querida amiga Ermira Murim, lá em Belo Horizonte, a minha querida amiga Luísa Inês Vilela, grande comunicadora da Rádio Nacional de Brasília, e a Bruna Borges, todo mundo de aniversário hoje, recebendo os nossos parabéns, votos de muita paz, muita alegria, muitas felicidades e muita prosperidade também. Eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para trazer o Salmo número 5, oração pedindo proteção a Deus. Salmo 5. Ó Senhor Deus, ouve as minhas palavras e escuta os meus gemidos. Meu Rei, meu Deus, atende o meu pedido de ajuda, pois eu oro a Ti, ó Senhor. De manhã ouves a minha voz. Quando o sol nasce, eu faço a minha oração e espero a tua resposta. Tu não és Deus que tenha prazer na maldade. Tu não permites que os maus sejam teus hóspedes. Tu não suportas a presença dos orgulhosos e detestas os que praticam o mal. A

abençoador. Tereza Cristina, abençoado para Maria Alves de Sena, de Campos Belos de Goiás. Maria, um abração para você. Maria, você me telefone de novo, por favor, porque não, eu não sei o que aconteceu, não ficou registrado no meu aparelho o seu número de telefone e eu não pude passar lá para o pessoal da Alport Jeans. Então vou te pedir o favor de você me ligar de novo, viu? Você me desculpa, mas quando eu fui pegar seu número, não ficou. É, de vez em quando acontece esse negócio, né? Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. De silêncio, de esperança e solidão, sem usar palavra alguma, com medo de ouvir não. 20 anos de segredo, de vazio em minha vida, sem contar o meu segredo a você, minha querida. Sem um gesto, uma palavra sequer, escravo de seu encanto, de seu fascínio, mulher. 20 anos que passaram, qual se fosse uma prisão, sem dizer qualquer palavra, com medo de ouvir um não. 20 anos adorando seu rostinho encantador, 20 anos na incerteza de ganhar o seu amor. Sei que vim predestinado a cumprir essa missão. 20 contas que carrego no rosário da ilusão. 20 anos se passaram, resolvi falar, enfim, mas você me destruiu e não quis dizer um sim. Ontem era uma esperança, hoje é só desilusão. Nada queima com mais força que a dureza do seu não. A Ceilinha Mendes, de Unaí, Minas Gerais, está morando aqui em Brasília e agora faz parte do Facebook número 2 do Cleito Aguiar. Ceilinha, um beijão para você, seja muito bem-vinda, viu? A frase irretocável do programa de hoje é daquele MC da Leste, né? Aquele que foi assassinado em cima do palco, ele estava cantando. Podem prender o meu corpo, mas jamais o meu pensamento. Podem prender o meu corpo, mas jamais o meu pensamento. É a frase irretocável do MC da Leste, que quem me mandou foi o Martiniano Costa Filho, lá de Paraguaçu, nas Minas Gerais. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Hélio Carreiro e Rose. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Amanhã tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Você não conhece minha fisionomia ainda? Você vai ver que veio um bonito. Você pode me assistir pelo canal C1 das Parabólicas, pelo 175 da Sky, 248 da GVT, 237 da TV Vivo, 139 da TV Oi, 133 da Claro TV, 714 da CTBC e direto no site rbtv.com.br e ainda nos canais locais nas mais de 200 cidades que já tem o sinal local da Rede Brasil de Televisão. E amanhã, uma entrevista com a comunicadora Arla Maia. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Hélio Carreiro e Rose. Vou livre. E lá fora a vida é melhor. Não deixe as portas abertas para eu sair. Não julgue ser o teu amor insubstituível. Cuidado, não pises em falso para não cair. Já chorei demais e fui teu brinquedo. Sofri por teu falso amor como um mártir na cruz. Preciso soltar as algemas e ter liberdade. Sair das trevas escuras e encontrar a luz. O pássaro prisioneiro, quando da gaiola sai, bate as asas e voa livre, sem rumo para longe vai. Assim pode acontecer no dia em que eu me soltar, partir à procura de amor e para ti nunca mais voltar. Chorei demais e fui teu brinquedo. Sofri por teu falso amor como um mártir na cruz. Preciso soltar as algemas e ter liberdade. Sair das trevas escuras e encontrar a luz. Pássaro prisioneiro, quando da gaiola sai, bate as asas e voa livre, sem rumo para longe vai. Assim pode acontecer, no dia em que eu me soltar, partir à procura de amor e para ti nunca mais voltar. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Hélio Carreiro e Rose, Voo Livre. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte à sua disposição de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 7 da noite, é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Quem me mandou essa música foi o meu amigo Djalma de Lima, lá de São Paulo. A Faculdade da Música vai trazer dois grandes mestres. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, vocês imitaram, foi essa dupla que eu vou trazer, que foi os primeiros que arrepiaram o cabelo, né? Mas as modas deles é melhor. Chitãozinho e Xororó, Cheiro de Relva. E no verão, as cortinas do sertão, na varanda das manhãs, deixar entrar pedaços de madrugada, e sobre a concha azulada dorme calma a lua irmã. Cheiro de relva atrás do campo, a brisa mansa que nos faz sentir criança, vai balar milhões de ninhos. A relva esconde flores lindas.